Lança Bravo fora do sol, 34, patrulha do litoral sul, chão, controle em 119, decimal 35, bom voo. Bravo. Mike Juliette, Romeu, decolada presente, comprou o norte? Aqui. Gente, reporta quando fora do sol, vento 140 graus, 079. 140.079, já fora do sol, mais 7 graus. 3154, sala 35, libera direito, chama a sala em 1, 2, 1, 9. Direito 2, 1, 9. 0, 2. 4, comprou do litoral norte, chama o controle em 1, 1, 9, decimal 3, 5, bom voo. 1935, graça, boa tarde. Eu sou Juliette Quebec Kilo, seu pai com a OH? Ok, chame a torre em 1895, dá o acionamento, voo com voo. 0 graus, 068. A linha salida de decolagem, será 6314. Portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 3154. O mesmo Luiz que mantém a prova rotatória, informa um tráfego a 510, comprou a norte, aproximando já a 3 milhas próximo ao L-ponto. Daí, na reporta visual, com o tráfego. 360 pela esquerda, com nitidez, 360. Boa tarde, o azul 4206, estabilizado e aliás estamos zero. 4206, continua aproximação, aguarda autorização de pouso. Guardando azul 4206. O mesmo Luiz tem condições de empregar maior velocidade para pouso, informa uma aeronave a 1.200. Gente, o mesmo Luiz que abandona a espera e reporta na curta final da nossa site. Ponto de espera da 1018-95, a torre, boa viagem. Oito meia nove, sala 39 de dois direitos, chama sala em 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, 8, 9. Livre com 1017, vendo 1140 graus 07. Salvador, está 3560, aproximação para 1-0. Continua a aproximação número 2, por favor. Valeu. 14206, livre pouso na 0, vento 130 graus 07. Livre pouso na 1-0, 14206. Boa tarde, Gol 869, tem livre táxi em frente, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, 869, Gol. Negativo, tem uma aeronave na intersecção da Bata, liberando a Quebec e aguarda instruções. Boa tarde, mantenha com a distância. 4206, solo 43, livre direito, chama a sala em 1, 2, 1, 9. Livre 219, azul 4206. Mantenha com espera daqui a 10 que aguarda o chute. Mulher de cabeça que o Anil mantém o 97. Solo, boa tarde, 4206, livre táxi, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01. Passarei. Autorizado o push de acionamento na remota 13. A informação tem um aeronave da Gol que está partindo agora no 07. Chame taxa. Juliette, Quebec Kilo, mantenha a posição. aéreo com máximo 0, vento 1, 3, 0, grau 0, 8, 9. Protocolo, passamento 2, 2, 3, 1. Via OP Zulu 1-0 até Pubave, OP Zulu 1-6 até Bravo Hotel Zulu, após conforme o plano, decola da 1-0 curva à direita, saída da EL, transição Motiva, o controle 119.35 e o transponder é o 5031. Azul 6919, correto, protejamento, chame para o puxa acionamento. Decolada 5-1, chama controle 1-9-35, bom voo. Canal 35, bom, 2-3-1. Bom, boa tarde, Lima continua a aproximação, é porta no externo, baixou de trabalho. Olha o papo do meu. 109, repórter outra vez, norte, 2 em Salvador. Repórter na televisão, norte, 2 em Salvador. Major 09, informa o helicóptero já na curta final da 17. Curta final, 17. Romeu, Romeu Lima, informa o Eco Charlie 45, comprou a da final da 17. No momento passando a vertical da estrada do Cocron, interfere com essa aproximação aqui. É, já tá na base pela direita da 17, galera. Tem que olhar o meu animal visual com tráfego, desde o povo 97, vento 130 graus, 062. Eu vi o fator igual do povo 97, vamos ver, não, tá com remoto agora. Avistado, sem condições de realizar o pouso diretamente no pátio do Grécio? Quanto faz tempo, cara? Eu coloco o protocolo para ser amado e quero ver o pouso na pista 17. Gente, quase 109, sem condições de realizar um pouso parado na cabeceira? Sim, ativo. Gente, autorizado o pouso parado na cabeceira no site, vento 120 graus 072, altimetro 1013, reporta quando a escola controlada. 13, reporta a escola controlada. Temos que realizar a análise no procedimento do Grécio. Oscar Bravo, faz informação, helicóptero aproximando da cabeceira auxiliar para um pouso pairado, não interfere com essa aproximação. Tá, gente, do Bravo, Oscar Bravo. Gente, essa vai estar travada? Vai estar travada. Gente, livre de fundo 10, vento 120 graus, 07 mais. Livre de fundo, Oscar Bravo. Faz pra qual consegue, o índice que Oscar Bravo? Faz, não tem como. Só que a da BTA. Gente. CVX Max para informação, helicóptero F-Charlie 45, aproximando da cabeceira auxiliar para o pulso parado na cabeceira, reporta visual, comigo. É o quanto visual com prazo, da hora da tarde. Gente, tem condições de prosseguir como número 2 para o pulso? Acredito que sim, na hora da tarde. Rádio 09, sou controlado ao 02, taxi até o porte 4, reporta que está livre. Mike livre pouso 17, vento 130 graus 079. Sempre pouso na estrada, na verdade, que like. Mas é o 09, ciente no poste de frequência, uma boa tarde. Cássia Bravo, solo 03, estão confirmando para sair do poste 4? Ciente, poste 5, chama solo 1219. Romeu, Whisky, Oscar Bravo. Tem livre táxi e Alfa e chame antes da Juliette. Outra 3190, estabilizado, X-Ray 110, vai estar gravado. 3190, livre pouso 10, vento 140 graus, 069. Livre pouso, pista 10, 3190. Comex, solo 04, autorizado 10-3, taxa até o Ford 4, reporta que está livre. Oscar Bravo, mantenha a posição antes da Juliette. Liberal Proto 111, ao lado 111, 4 horas e 30 da manhã. Tiago, Brasil 6919, livre o táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 10, 1895 à torre. dia, Matiô, idiota, parece uma ajuda, pode ver na hora, boa. Provavelmente, mais que desfrequência, boa tarde. Autorizado cruzamento da 1735, taxi 745 no corte de frequência. 19 decolado 09, chama controle 19 decolado 35, bom dia. 19 decolado 19 35, obrigado, boa noite. Papa, triplo Victor, prossiga. Pisado São Paulo, 380, nível via Alpezulu 10 até Fubane, após conforme o plano. Decola da ano 7, curva direita, saída da El, transição Mótiva. O controle 1935, transponder 5550. Pistão no zero então, curva direita e a saída é a mesma, da El transição Mótiva. Olha, e o cotejamento está correto, o triplo Vita? E para o acionamento chame a torre 1895, o senhor está em qual lugar? Chame a torre para o acionamento de tanques, até a casa de ser 1-0. Zero Check 3 de Pouso 10 menos 1, 3, 0 graus, 0 menos. Agora eu vou no 869 com a Mike. 19, está autorizado Brasília, nível 360, via Pesulu no 7, Teatino, decola da 10, curva à direita, saída Argo, e após 0 EFA, controle 1935, transponder 5061. Brasília, nível voo 360, rota do 17 até a Pio, decola da 10, curva direita na Arbor, voa violenta, aciona 5061, o controle 1935, posição 7, voo 989. Correto, voo 989, chama para o push, acionamento. Frente mais 302. Poste. Oscar, ILS da 1200. Essa Alfa Oscar, continua a aproximação, agora está livre. Ok, pra... qualifica 127 do externo para cancelamento. Bem, já volta no externo. É 210 da Chanel, livre táxi, via Alfa e Juliette, o portão é o 04. Alfa, Juliette. Nacional número 7. Tem condições de realizar uma base curta? Afirmativo, vai repassar no final, curta o EcoPost. base para curta sinal no 7, vai para fora. Eco-Fall, feliz repouso no 7, ventou no 40 graus 08, nós. Feliz repouso no 7, Eco-Fall. Muito boa tarde, Altran 3567, licença da informação mais 340 para Brasília. Eita 3567. Autorizado Brasília, 360 nível, e eu peso o Luno 7 até a Pina, decola da 1-0, curva direita, saída água após a Lampa, 1935, controle, 5063 no transponder. Poderia confirmar a saída, senhor? É água, é Lampa. Ok, então autorizado 340, nível para Brasília, São Pedro Lúcio 17 até o Pino, saída Arbor, transição Elefa, controle 1935-5062, o transponder do TAM 3567. O TAM 3567, o nível autorizado foi o 360 e o transponder 5063. 0. É o nível autorizado 3620 e o transponder 5063 para o TAM 3567. 3605063, 3567. Correto, protejamento, chame no portão 8, pronto, TAM 3567. Demorar. Tomou no 869. No 869, autorizado, chame táxi. Autorizado no 869. Azul 4206, está autorizado Recife 350 nível, via Zulu 17. A decolagem é da 10, curva à esquerda, saída pública, transição Caju, controle 1935, transponder 5067. Correto, azul 4206, chama para o push, acionamento. Volume 645, boa tarde. Volume 645, boa tarde. Continua aproximando só o número 2, seu povo. 45. Via Golf 677, até Ilhéus. Após o Whisky Ono, até Salve. E após direto pelo Horizonte. Decola da 10, curva à direita, saída da El, transição Coral. Controle 1935. Transponder 5026. Tá correto, nós estamos realizando a luz, chame para o push, acionamento está em qual pátio? Copiado, Gol 869, livre tá pelo FAT Índia, ponto de espera da 10, torre 18, 95, boa viagem. FAT Índia, 18, uma boa tarde. Paulo 28, livrei direito, chama a sala em 121, disse mal 11. Direito, Paulo 219, vou ser bem. O nome é 45 livre pouso 10 vento 1 ou 40 graus 08. Livre pouso, mesmo. E Juliette, portão 07. Alfa Juliette para o 7 vento. Salvador 1819, muito boa tarde. 8-9, boa tarde, ali mantém 11. Mantém 8-9. Ah, estacionamento para 3-1-5. Autorizado, está 3-1-5, Chantax. Decolado 3-2, chama controle 1-9, decimal 3-5, bom voo. 1-9-3-5, bom 8-9, boa. Seu portão 02, vai ter que aguardar que a aeronave já está iniciando o táxi.